vento, por gentileza, tá 380, como é? Tá 381, meia, vento 280 graus, 03 nós. Gente, obrigado, tá 380. Já avisou o 386? Afirmo, tá 386. Tá 386, autorizado pouso, pista 28. Vento 280 graus, 02 nós, pista molhada. Livre pouso no 28, tá 386. Argentina 1911, position 10, request pushback and startup. Argentina 1911, clear with you, pushback and startup, come back to taxi. Here's the pushback and startup, we'll call you ready to taxi, Argentina 1911. São 38116, solo 43, libere à esquerda. Autorizado táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Esquerda, Alfa, Quilo, Pátio 3. Quando lá, atenta ao sinalizador, tá 38116. Agora pronto, Gol 1173. Gol 1173, autorizado alinhar. E manter o 28. A linha manter o 28, vou no 76. Foi Salvador, eu vou no 561. Vou no 561, Galeão, prepare São Romulo, no Leda Dóculo. São Romulo, Leda Dóculo. Gol 1173, autorizado decolagem, pista 28, vento 250 graus, 04 nós. Decolagem, gol 1173. Stan 38116, efetue táxi lento, aguardando o balizador no pátio 3. Mantive o táxi lento, aguardando o balizador, Stan 38116. Gol 1173, decolado às 4h30, chame o controle, 119, decimal 8, morro. 198, obrigado, bom dia. Controle, Salvador, gol 1173, bom dia. Gol 1173, bom dia, contato radar, após 2000 pés, curve à esquerda, na proa de Leda, ascensão até o nível 360. 12 pés, Leda, então 360, obrigado. Firmo, Uno Romeu, porém atente ao sinalizador. Assim a gente vai ficar atento, tá 360. Ground Argentina 19er, 11, ready to taxi. Argentina 11, approve taxi until holding point runway 28 via Man April. Taxiway Juliet, Alpha, report, taxiway Golfing. Okay, here via mean via April, then Juliet Alpha, Golf, and we call you holding to runway 28, Argentina 19er, 11. Bono 561, pronto, cópia? Pronto, Galeão, 561. Bono 561, autorizado, Galeão, ZP Zulu 44, após conforme rota, nível 360. Decola da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda, no perfil da São Vouno, Leda, Dóquilo. Aciona 5175, controle 119.8. Autorizado Galeão, nível 360, rota do plano, decola 28, mantém a proa até 2500 pés, após curva esquerda na saída São Uno, Leda, Dóquilo. 5175-1948, Bono 561. Bono 561, cotejamento correto na posição 12, reporte para pushback acionamento. Mostrará pushback acionamento, atenção. momento, voo 973. Transmissão para Recife, 1251, na Terra, 1-2-3, decimal 8. 2-3-8, pode confirmar a primeira? Primária, 1-2-5, decimal 1. 2-5, André. Hello, our Argentina 19011 approaching back to Waco. Argentina 19011, cleared to line up and take off for runway 28, wind 180 degrees, 3 knots. clear to line up and take off for Argentina 1911 runway 28. Soy Salvador, Gol 9561, pushback and turn, man. Autoridade, chega tá aqui, no 51. Ignition 1911 airborne at 0600 and call departure 119.8 Mogo. Departure 119.8, have a nice day, Argentina 1911. Control, good night, Argentina 1911 with you, turning left. Argentina 1911, radio contact on departure, climb to level 380, heading Lida. Okay, by level 380, heading Dela, Argentina 1911. Control, Argentina 1911, we keep heading 215 to avoid weather. Roger, Argentina 1911, heading 215, how many miles? Expect to maintain heading 215 for 40 miles, 40 nautical miles. Roger, Argentina 1911, clear deviation, heading 215. Clear deviation 215, Argentina 1911. Channel 1911, climb and maintain level 320. Climb and maintain flight level 320, Argentina 1911. Control Argentina 1911. Go ahead. Deviating to hit to heading 230, you do well. Roger, heading 230, clear deviation Argentina 1911. Clear deviation heading 230, Argentina 1911. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 28. Via pátio 1, Juliette Alpha, Golf. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 012. Passe Juliette Alpha e Golf. Fica com ela. Channel 1911, climb and maintain level 320 and call receive center frequency 1251, enable 123.80. Okay, going to control 125.1, if you have a 123.8, Argentina 1911, have a nice day. Okay. Equador é o voo 1961, bom dia, autorização, Guarulhos, informação, Foxtrot. Voo 1161, bom dia. Prepare saída São Voo 1, Leda Morte, vá guardando cópia. Guardando cópia, voo 1161. Salvador 561. 561. Prossiga. Ponto de espera pronto. Mono 561 autorizado. Aliário decolar pista 28. Vento 260 graus, 04 nós. Livre a linha decolar 28, gol 9561. Boa 561, decoladas 14, chama o controle 119, destino 8, morro. 19, 8, obrigado. Controle ao gol 1561. 1561, contato radar. Suba e mantenha nível 360 e já sai do São Bruno. Para o 360 e confirme. Já sai do São Bruno, gol 1561. Gente, pode ir curvando à esquerda para evitar a formação à nossa frente? Autorizado após 2.000 pés, esquerda na Progileda, gol no 561, se tiver condições. Gileda, gente. 360 para São Paulo, Guarulhos, Super Roger 2-2, mantenha a proa até 2.500, após curva esquerda na São Bruno, Leda, Mótima. 5413 no transponder, 1198 ao controle, gol 1161, posição 07. Gol 1161, protegimento correto, reporte para o pushback, acionamento. Portada. Sendo então para o 360. O gol 1561 solicita proa direita 20 graus para evitar formações de 40 milhas. 1561 não autorizar desvios necessários. Obrigado. O 561 não tem condições de guardar gel? Afirmo. Voo no 561, guarda gel para o 3 na gel. Obrigado por ajudar gel. Isso aí, Salvador ou Papatango Oscar Romeo Golf? Papatango Oscar Romeo Golf, prossiga. Esse estacionamento está para o 44 do Oscar Romeo Golf? Papatango Oscar Romeo Golf, autorizado táxi, via pátio 3, pátio 1, reporte na Taxi Lima. Vai acionar, chamar para o táxi, por favor. Gente, eu acho que é o Romeo Golf e autorizado assinamento e reporte táxi. Uno 561, chame Centro Recife, frequência 1251, alternativa 123, decimal 80. 251, 1230, obrigado. Salvador, bom dia, Sena 3601, cliente da Foxtrot, autorização Congonhas 380. Sena 3601, Congonhas, aguarde o instante, cópia, prepare, salvo 1 no Leda Motiva. Cliente, aguardar. Torre, o Washington do Golf, dois ataques para o 44. Oscar Romeo Golf, autorizado táxi. Pátio 3, pátio 1, reporte na Taxi Lima. Pátio 3, pátio 1, reporte na Taxi Lima. Oscar Romeo Golf autorizado, táxi Lima, cabeceira 35, segue via pista até o pátio 4, reporte livrando na Oscar. que era coordenado com a infraero, confirme apenas a outras pessoas. Que a gente considere Oscar Romeu Golfo. Salvador Gol 1161, portão 07, pode ver o estacionamento? Gol 1161, portão 7 autorizado, se tiver estacionamento, afastado. Autorizado, deixa eu mandar, chegou 1161. Tá 3601, pronto, cópia. Então 3601, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, VP Zulu 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda, perfil da ação, voo 1, Leda, Motiva, aciona 5414, controle 119.8. Então 3601, no fechamento correto, no portão 2, reporte para pushback, funcionamento. Oscar Romeu Golf, estacionar frequência livre e já coordenado com a estrela. Para o táxi, chegou 1161, 172 a bordo, 4 horas e 15, é o Fernando Galeão. Gol 1161, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 28. Via Pátio 1, Juliette Alfa. Reporte na Taxiway Golf, pronto. Ajuste na 012. Ok, Pátio 1, Juliette Alfa, reporte na Golf, 1111, ajuste na 012. Então 3601, no portão 2 é autorizado pushback e acionamento, repós táxi. Então 3601, não informe que a pista em USA 28, coordena com a equipe de solo, puxa a aeronave até a saída do PAT 3. Sim, tira a coordenada, até 3601. Salvador, gol 1161, próximo ponto espera da 28. Gol 1161, autorizado, alinhado, decolar pista 28, vento 23, 0 graus, 03 nós. Além de decolar da 28, gol 1161. Para o Tanque Sultan 3601, PB de 118, autonomia de 3040 até a Chico Galeão. Tanque 3601, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 28 via Juliette Alfa. Reporte no ponto de espera da Golf, pronto, ajuste na 012. Via Juliette Alfa, ponto de espera da 28, reporta pronto, estado 012. Voo 1161. Decolar 236, chame o controle, 119-8 morro. 119-8 morro, 1161, obrigado. Controle de Salvador, 1161, bom dia. 1161, bom dia, contato radar. Sube, mantenha nível 360 e a saída são voo 1. 360, salvo 1, 1161. Mantenha pronta a 2500, confirma. Mantenha pronta a 2.000 pés. Após cruzar 2.000 pés, autorizado por vara esquerda na proa de Leda, ascensão até o 360. Ó, 2.000, vou lá, Leda, vou 1.161. Boa, Leda, vou 1.161, confirme autorizado até o 360. Afirmativo, está livre da restrição de nível 100 na saída. Tente para 360, o 1 no meu. Salvador, boa noite, Azul 2849, Sista Golf. Azul 2849, boa. Aguarde o instante cópia. Aguarde o 2849. Tende Gol no 161, está autorizado de vista. Pode para controle retornar na Brodileda. Pode lá, reportar. Pronto, cópia. Pronto, cópia 2849. Asa 2849, autorizado com fins, GPS 121, nível 360. Decola da pista 28, mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda, no perfil da Arbor 1, elefa após Tosop. Aciona 5427, controle 119.8. Autorizado para com 15, Apresulu 21, nível 360. Decolada 28, mantém para até 2500 após curva esquerda na Arbor 1. Transição elefa após Tosop. Transponder 5427, controle 119.8. Azul 2849. Azul 2849, planejamento correto. No pátio 3, reporte para pushback acionamento. Entre 249. Informação na vertical de Leda, possibilidade de curvar a direita já com a morte, irmão? Desconderação Gol no 161. Ok, tá efetuando desvio, tá? Proa 230, é aproximadamente a proa de morte, mas não tem condição de voar na proa de Leda, não. Tente Gol no 161, autorizar desvio, aguarde coordenação com o centro da proa de morte, irmão. Ok. Confira pro 2849. Azul 2849 solicitado pelo controle, a saída elefa 1 no alfa. Tá, ok, elefa 1 no alfa. E após Tosop então, pro 2849. Afirmo, 2849 após elefa 1 no alfa, voa Tosop. Elefa 1 no alfa, Tosop, 2849. Autorizada para o Dimotiva, Gol no 161. Dimotiva, Gol no 161.